Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronildo Tex. Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Tudo beleza? Muito prazer, aqui é o Euronildo Tex. Estamos de volta aqui à sua rádio favorita, onde tem música e bate-papo e informação. E a galera mais esperta do Brasil que pluga com a gente. A turma que está participando em peso no nosso e-mail. programeasua@hotmail.com ou na página do nosso Facebook. /programe-se no ar. Olá, tudo bem? Estamos chegando com tudo, com muito mais diversão, alegria e muito alto astral aqui no nosso programa. Se aqui é o Euronildo Tex, muito prazer estar contigo todos os dias aqui na sua rádio. E vamos botar pra cima, botar pra ferver. A galera vai curtir música gostosa, só música de verdade. E a galera do Brasilzão aí tá acompanhando a gente através da internet, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou dar pro Ezequiel Marreiro, está curtindo a gente em Curitiba. Tá filho Wilson bacana com Cat Pell e com Roa. Aí tem Léo Santana e Parangolê com a música legal Me Domina. Rio Negro Solimões, Romântica e Pericles com Aquela Foto. Tá começando agora o nosso super programe-se. Euronildo Tex, toca sua música no programe-se. The ground, you held me down, but I got

Esse é o nosso super programa, esse aqui tá de volta. Logo após o intervalo, é dois palitos, eu vou ali e volto já já. Programe-se, daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Muito bem, pra você ligar aqui na sua rádio favorita, tamo de volta. E pra você participar aqui é facinho, facinho. Basta você indicar quatro músicas pra nós, tá bom? Facinho, facinho. Indica lá e manda no nosso e-mail. Programa a sua, @hotmail.com. Ou se preferir, na página do nosso Facebook, /programe-se no ar. Continua pra você ligadaço aí. Vamos então, Coelho, né? O Coelho tá vindo ouvir uma sequência show de bola, Coelho do Rio de Janeiro. Alô, Coelho! Alô, Coelhinho! Bacana, então, curtindo o nosso som. Pediu One Direction com Best Song Ever. Eduardo Costa e Namorado, Terra Preta acabou. Max Bellucci, Irracional. É aqui do nosso Super Programe-se. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programe-se no ar. Você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar.

declaração. Com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você. Quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração. Com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você. Quero sempre te surpreender. Passa um cheiro ou apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal. Eu me sinto tão irracional. Mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar. Vou me declarar. Com rosas, perfume, uma declaração. Com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você. Quero sempre te surpreender. Com rosas, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você. Quero sempre te surpreender. Saber por quê? Eu amo você. Quero sempre te surpreender. Basta apenas um olhar, um beijo, um toque. E aí, você conferiu só o sucesso? E daqui a pouquinho, após o nosso break, a gente volta com mais. É rapidão, segura aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Beleza? Pra você ligadinho aí em todo o Brasil, curtindo só sucesso aqui no nosso Programe-se. E pra você participar, não esqueça, ó, anote aí: programeasua@hotmail.com ou, se preferir, na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Tá ligado? Então faz o seguinte: entra lá, deixa seu recado, seu alô, seu beijo, seu abraço, seu aperto de mão, enfim, o que você quiser, a gente vai mandar pra você curtir aqui numa boa. Olá então, manda essa aqui pro Ariosto Produções. É, vai ouvir o som bacana com Luminers, Jorge, tem Gabriel Vale, Piradinha, David Guetta com Akon, Play Hot. E pra fechar, tem o som bacana com Fernando e Sorocaba, Homens e Anjos. Só aqui no nosso Programe-se. Aqui você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me, family, all the blood that I would bleed. Standing up.